testando e modelando usuários. Os testes com usuários constituem um aspecto fundamental do design na interação. Eles baseiam-se em uma combinação de técnicas que incluem observação, questionários, entrevistas e testes com usuários. São uma forma aplicada de experimentação utilizada por desenvolvedores para testar se o produto que desenvolveram é usável pela população pretendida de usuários na realização de suas tarefas. Um exemplo de teste com usuário é o uso do Medline. O objetivo do estudo era identificar problemas de usabilidade na interface revisada. Mais especificamente, os avaliadores queriam saber se a nova maneira de categorizar informação sugerida pelos avaliadores especialistas funcionava. O Medline Plus foi testado com 9 participantes selecionados a partir de consultórios médicos em Washington. As 5 tarefas a seguir foram desenvolvidas em colaboração com o pessoal da National Library Medicine para verificar os esquemas de categorização sugeridos pelos avaliadores especialistas e pelo suporte de navegação. Os tópicos escolhidos para as tarefas foram identificados a partir das perguntas mais frequentemente feitas pelos usuários do website. Tarefa 1. Encontre informações sobre uma mancha preta em seu ombro, pode se tratar de um câncer de pele. Tarefa 2. Encontre informações sobre se é seguro utilizar Prozac durante a gravidez. Tarefa 3. Encontre informações sobre se há alguma vacina para hepatite C. Tarefa 4. Encontre recomendações sobre o tratamento do câncer de mama, especificamente o que diga respeito à mastectomia. Tarefa 5. Encontre informações sobre os perigos associados à ingestão de álcool durante a gravidez. Procedimento de teste. O procedimento envolveu 5 roteiros que foram preparados previamente e utilizados para assegurar que todos os participantes receberam as mesmas informações e foram tratados da mesma maneira. Os testes realizaram-se em condições de laboratório. Assim que os participantes chegavam ao local, eles eram logo cumprimentados individualmente pelo avaliador, que seguia um roteiro específico. Antes de iniciar as principais tarefas, os participantes foram convidados a explorar o website por cerca de 10 minutos e a pensar em voz alta enquanto realizavam esta atividade. Solicitou-se então que cada participante trabalhasse nas 5 tarefas, dispondo-se de 20 minutos para realizar cada uma delas. Os critérios para que cada tarefa fosse contemplada, completada, com sucesso, foram desenvolvidos com antecedência. Por exemplo, os participantes tinham de encontrar e acessar cerca de 3 a 9 URLs. Todo o movimento do usuário na pesquisa de cada tarefa foi registrado. Por exemplo, o log revelou que o participante A visitou os recursos online mostrados enquanto tentava contemplar a tarefa 1. Os tempos de cumprimento das tarefas foram automaticamente registrados e calculados a partir dos logs na interação de vídeo. Conclusões e relato das descobertas. A principal descoberta foi a de chegar aos sites externos era geralmente difícil. Além disso, a análise dos movimentos para a pesquisa revelaram que vários participantes tiveram dificuldades para encontrar os tópicos sobre saúde correspondentes aos diferentes tipos de câncer. O questionário pós-teste mostrou que as opiniões dos participantes do Medline Plus eram neutras. Eles o conceituaram bem quanto à facilidade de aprender o funcionamento do sistema, mas o criticaram quanto à facilidade de uso, pois ocorreram problemas ao tentarem retornar para as telas anteriores. Esses resultados foram comunicados aos desenvolvedores mediante uma apresentação oral e um relatório escrito. Realizando o teste com usuários. Há muitos fatores a serem considerados antes de realizar o teste com usuários. Controlar as condições do teste é fundamental. Faça necessário Portanto, um planejamento cuidadoso, o que envolve assegurar que as condições serão as mesmas para todos os participantes. Fatores a serem considerados: determinar as metas e explorar as questões. O teste com usuários é mais adequado para examinar protótipos e sistemas funcionando. Escolher o paradigma e as técnicas. O teste com usuários insere no paradigma dos testes de usabilidade, e algumas vezes o termo teste com usuários é utilizado como sinônimo para testes de usabilidade. Envolve registrar dados utilizando uma combinação de vídeo e log da interação, questionário de satisfação do usuário e também entrevistas. Identificar questões práticas, projetar tarefas típicas. Decidir em que tarefas testar o desempenho dos usuários constitui um ponto crítico. Normalmente, determinam-se tarefas a serem completadas, tais como encontrar um website, escrever um documento ou criar uma cartilha. Medidas quantitativas de desempenho são obtidas durante testes que produzem os seguintes tipos de dados: tempo para completar uma tarefa, tempo para completar uma tarefa após um determinado período longe, sem usar do produto, número e tipo de erros por tarefa, número de erros por unidade de tempo, número de consultas a ajuda online ou a manuais, número de usuários que cometem um determinado erro e número de usuários que completam a tarefa com sucesso. Identificar questões práticas. Selecionar usuários típicos. Conhecer as características dos usuários ajuda a identificar usuários típicos para o teste com usuários. No entanto, o que é um usuário típico? Alguns produtos são destinados a tipos específicos deles: especialistas, crianças, novatos ou pessoas com alguma experiência. Identificar questões práticas. Preparar as condições para o teste. O teste com usuários requer que o ambiente em que ele irá ocorrer seja controlado, a fim de prevenir que influências indesejáveis e ruídos possam distorcer os resultados. Identificar questões práticas. Planejar como executar os testes. Um cronograma e os roteiros para a execução dos testes, como os utilizados com a Medline Plus, devem ser preparados com antecedência. O equipamento deve ser configurado e um teste piloto, por sua vez, realizado a fim de assegurar que tudo está funcionando, que as instruções são claras e que não há problemas imprevistos. Decidir como lidar com questões éticas. Como em todos os tipos de avaliação, você necessita preparar e planejar a administração de uma carta de consentimento. Seu estudo está situado em um laboratório de usabilidade, é também necessário apontar a presença de espelhos, câmeras de vídeo e o uso de logs de interação. Além disso, é necessário avaliar, analisar e apresentar os dados. Experimentos. O objetivo de uma experiência é responder uma pergunta ou testar uma hipótese que preveja uma relação entre dois ou mais eventos conhecidos como variáveis. É aconselhável consultar alguém que tenha conhecimento sobre os testes estatísticos relevantes antes de proceder à maioria dos experimentos, em vez de ficar pensando posteriormente o que fazer com os dados que foram coletados. Testando e modelando usuários. Modelos preditivos permitem que se obtenham várias medidas do desempenho dos usuários, sem realmente ter de testá-los. Exemplo: fornecer estimativas sobre como diferentes sistemas irão funcionar nos vários tipos de tarefa. Um modelo exemplar seria o modelo Gomes, que é a técnica de modelagem preditiva mais bem conhecida na interação homem-computador. É um termo genérico utilizado como referência a uma família de modelos, os quais variam em sua granularidade quanto aos aspectos do desempenho de um usuário que eles modelem e fazem previsões, incluídos aí o tempo levado para se realizar as tarefas e quais estratégias mais eficazes de serem utilizados ao fazê-lo. O modelo Gomes tem a tentativa de moderar o conhecimento e os processos cognitivos envolvidos quando os usuários interagem com sistemas. permitam que sejam realizadas análises comparativas para interfaces ou sistemas computacionais diferentes da maneira fácil. Modelo Keystroke Level difere do Gomes na medida que fornece previsões numéricas reais do desempenho do usuário. As tarefas podem ser comparadas no que diz respeito ao tempo levado para realizá-las, ao serem utilizadas estratégias diferentes. O principal benefício de se realizar este tipo de previsão quantitativa refere-se ao fato de que diferentes recursos de sistemas e aplicações podem ser facilmente comparados a fim de se verificar qual é o mais eficaz na realização de tipos específicos de tarefas. Lei de Fift. As Leis de Fift é um modelo de movimento humano que prevê o tempo necessário para rapidamente mover a uma área designada com base na distância e tamanho dessa área. Publicado por Paul Fitts em 1954, a Lei de Fift é usado como modelo para o ato de apontar no mundo real, por exemplo, como uma mão ou um dedo, e no mundo virtual, em computadores, como por exemplo, com um mouse. Afinal de contas, o que diz a Lei Fift e por que ela está sendo usada muito hoje em dia na web? Em termos simples e aplicados na web design, a Lei de Fift diz que quanto maior a área de um botão, por exemplo, em relação com a distância que precisa ser percorrida pelo ponteiro do mouse, mais fácil é de clicá-lo. A Lei de Fift é uma equação que pode se predizer quanto tempo demora para que você aponte seu mouse ou dedo em casos do mundo real, baseado no tamanho e distância do objeto. Matematicamente, a equação é T é igual a K log 2 D dividido por S mais meio. T é igual a tempo para mover a mão em direção ao objetivo alvo. K, aproximadamente 100 mil segundos. D, distância entre a mão e o objeto alvo. S, tamanho do alvo. Algumas das conclusões às quais podemos chegar de acordo com a Lei dos Fifts. Botões e outros controles de interface com um tamanho razoável são facilmente clicáveis, pois quando maior a área, menor é o espaço percorrido pelo mouse até chegar lá. Botões e outros controles de interface com um tamanho razoável têm menos chance de serem clicados sem querer. As bordas da tela do computador são os lugares ideais para se ter botões e outros controles importantes, como o botão iniciar do Windows XP e o menu do Mac. Menus abertos são geralmente acessados de forma mais rápida que menus pull-down, já que o usuário não precisa mover o mouse mais do que o necessário. Conclusão: os testes com usuários são um componente central dos testes de usabilidade, os quais, por sua parte, também incluem tipicamente observação, questionários para avaliar a satisfação do usuário e entrevistas, tendo em vista a eficiência e eficácia do produto e a satisfação do próprio usuário a partir da resposta e interação do mesmo.